O bruxo. DJ Tomix faz o show. Toca a canção do nosso amor. Olá, São Miguel do Guamá! Um super show do Tomix. Tomix. Entra em ação agora. Agora. Libera a batida! apresentações. Obrigado, Dadab do Posto, tá aí no camarote. Abraão, homem dos melhores mídias da região. Obrigado pelo carinho. Alô, Primo Eric. De noite as estrelas brilham. Minha amiga Patrícia também, valeu pelo carinho. Valeu de verdade, viu, meu irmão? Henrique, lá de Nova Timoteua. O Cadu da Bicada tá comigo. Não tenho como conter. Obrigado também, o Gemerson da mídia. O Delzinho, Red Live. Ronaldinho também tá aí comigo, família Resenha. Os MDMs de São Miguel do Guamá vão cantar agora. Um, dois, três, canta aí! Me apaixonar a cada beijo, te amar até tu reclamar. Reclamar jamais, viu? Des, des, des, des, des, des, des, des. Joga essa mãozinha lá pra cima, todo mundo! Joga na pressão, joga na batida, joga no caqueado, joga no balanço! Até que você de mim não sai. Será que é destino? Vamos ver. Bora ver, bebê! Mix. Se não me maltrate mais. Obrigado e bem-vindos, alô Marcelão, que festa linda! Nilson Bala também tá junto comigo, valeu pelo carinho! Alô, meu parceiro Matheus! Obrigado pelo carinho! Chute da sorte! Muito obrigado também, meu parceiro Renato, direto de Marituba. Equipe Tô Solteiro, valeu na moral, meu irmão! Agora ele vai diferenciar! Tá na hora! Agora ele vai diferenciar! Terrorista, tá aí comigo. Eu vou te fazer feliz. Aniversário de um ano de casamento do Fábio Sati, dia 3 de outubro, hein? Henrique Bala do Supermercado Econômico. Realiza. O meu patrão Henrique do Posto tá comigo. Mais pólvora. Fumaçado, meu irmão! DJ X, bora, bora! Artilharia pesada nestes covardes. Joga na pressão! Joga na pressão! Joga no caqueado! Joga no batidão! Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside down, and I'm hey! Oh! Like hey! Galera aqui do lado! São Miguel, GG doido, de Emerson da mídia. Joga a mãozinha pra cima e grita. Libera o som, vai. Só os caras doidos jogam a mão e dá-lhe sal. Sal, sal, sal e dá-lhe sal. Sal, sal. O calor tá esquentando, aumentando, tá esquentando, tá aumentando. Lá vai, bruxo! Joga putaria nessa porra. Corno aí, dá um grito pra mim, na moral. Quem tem um amigo que é gamado na ex dele, levanta a mão pra mim, na moral. Ou se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar. Mas todo mundo tem uma amiga bicha. Quem tem um amigo viado, levanta a mão pra mim aí. Quem tem amigo viado, levanta a mãozinha pra cima, joga lá pra cima. Quem tem amiga sapatão também, dá um grito pra mim. Mas isso não pode faltar. Quem tem um amigo que é apaixonado pela morena e dá um grito pra mim nessa parada, mano. É isso que eu vou sentir toda vez que eu ver as suas fotos. Porque se toda vez que eu for sofrer... Vai o Turrex e o gerente da Royal Black. Obrigado pela moral de todos vocês, viu? Alô, Railton. Pelo bem do meu coração. O Negueba, Matheus, família BDP. LF Barbeiro, Lipinho também. Eu não, eu faço tudo que... Johnny Valles é o nome de emoção, meu irmão. Tá estourado, tá na frente. Pra você, pra você. Um, dois, três. Você não sente pena, pelo amor de Deus. Me traz de volta o teu amor. Me traz de volta o teu amor. Se o som é macio, você vai gostar. Zero tá rolando e não pode parar. Bruxa. Só na roça é assim. Se vem com o Tumix que ele toca pra mim. Cê dança assim comigo. Deixa comigo. Vem de ladinho que eu te ensino. Meus convidados VIPs lá de Concórdia do Pará, Emerson Celestino e o Renan. Valeu, Renanzinho! Vamos juntos, chamiga. O piseiro vai tombar. O camarote do meu amigo Anão lá de Marituba. Alô, Anão de Marituba, tá recheado o bagulho aí, Anão! Eu disse vai, vai achando que não vai doer. Eu achei. O Neto Terrorista! Sempre o Nilson Bala, cadê eles, hein? Chama. É a galera da putaria aqui. Quando a balada acabar, quando o teu porre passar, quando a ressaca de saudade implorar por mim. Obrigado, Bruna Ferreira, Beatriz Lins. Ia ser assim. Chama. Tu pode me evitar, pode me bloquear, mas não vai conseguir me deletar do coração. Tu pode até beijar. Depois vai ligar. E bora fazer aquela bruxaria no colchão. Fazendo dom, dom, dom, dom, dom. Obrigado, família PS. Tá aqui nos bastidores. Pode me irritar, pode me bloquear. Mas não vai conseguir me deletar do coração do paredão. Roubou metralha, é sua MD. Ai, bebê. Eu cheguei no piseiro, vejo essa safada. O Moisés, o Kennedy, família Play! Oi, bebê! No paredão, vai jogando a raba! Eu cheguei no piseiro, vai! A chapada já chegou no livro, paredão, ela fica descontrolada. E pro Tomix, ela vai jogando a raba! Vou chegar pertinho dela, vou mandar dar uma sentada. Ai, bebê. Olha pra rabada, só safada. Olha pra mim assim. Olha o swing. Jerry Pop, pressão, Bacu. Diretoria, pressão da Baixada. Usinho PDF também. DJ Emanuel. Quem tem amiga gostosa aí, dá um grito pra mim nessa porra, vai, mano. Manda ela descer no chão, manda ela descer no chão. Desce no chão, desce no chão, desce no chão. Quem tem amigo cachaceiro, dá um grito aí bem alto. Joga o bracinho pra cima, bate na palma da mão, vai. Joga o bracinho pra cima, bate na palma da mão. Vai, bruxão, vai, bruxão, vai, bruxão, vai, bruxão, vai, bruxão. Amava porra nenhuma, deixa de onda, para com isso, não. Vai ligar, querendo você. Canta aí, canta aí. DJ Lucas Beat. Beijando sua boca, fala tchau. Vai, Uto, o peixeiro, o barão, Johnny Vales, Tati, Rosa, Tainara. Obrigado pelo carinho, equipe do camarote da Royal Black. Rogério Reis, delas. Iratanzinho, Mike dos irmãos Metralha. Tirando essa roupa. Quer fuder com os queridinhos. O Jean também do Pop Lanches. O Ted. Alô, galera do Pop Lanches. Deruca o bicho, o Enzo te convocou. Obrigado, Alisson Lava Jato Santos. Não chama pelo nome, chama pelo apelido. Não chama pelo nome, grita pelo apelido. Apaga a luz. Apaga a luz. Apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo. Fire! De verdade, quem tem muita saúde, levanta a mão pra mim aí, galera! Onde é que cê tá? Fala pra mim se vai rolar, que eu tô afim. Calica, quer dar pois amiguinho da boca. Ai, Calica, é você, bebê? Ai, Calica, quer dar pois amiguinho da boca. E ela joga o pote, pede tapa, picote, quer agressivo. Alô, Negueba, Matheus, família, PDP. Cada pampo, ai, só cinco na nu. Barbeiro de pinho, cabelo e tapa na bunda. Toma, toma, toma, catucada. Piranha safada, vai tomando catucada, catucada, catucada. Catucada, pampo, onda, só cinco na nu. Chama de cabelo e tapa na bunda. Catucada, pampo, onda, só cinco na nu. Bota o copo pro alto, bota o copo pro alto, bota o copo pro alto, bota o copo pro alto, bota o copo pro alto. Lalauê, lalaialaê, 20 anos tá chegando, vou namorar. Lalauê, lalaialaê, 20 anos. Obrigado, meu amigo Lucas Martins, direto lá de São Domingos. Obrigado, valeu, mano. Luciano da LL, Açaí, João Vitor. Alô, Miguelzinho! Lê, lê, é o DJ Gogo. Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar. Quem é que não liga pra ex? Grita pra mim aí, porra! Vou pro rolê, vou botar pra gerar. Você vai beber, vai chorar, vai alegrar. Alô, Dudu da Elite! Nenezinho, like a mil graus, sucuri, alô Jorginho! Vira na roupa, e cê vai querer o meu beijo na boca. Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas. Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louco. Quando ainda a gente toma. Robô Metralha também tá aqui comigo! Na... Valeu pelo carinho! Do nada cê me liga pra fazer. É, moleque tá igual uma geleira de tanto de gelo aqui, viu? É quem te deixa louco. Se pegar na controladora vai ser só 16 mil. Sabe, novo, o teu beijo. O me enlouqueceu. Tudo que a gente já fez de pouco. Quero sentir seu corpo. Tu é doido, mano? Tô querendo te beijar de novo. O Tomix se faz. Desculpa pra galera do camarote, mas não dá pra ver nada de verdade, viu? Só mandar mensagem no WhatsApp. Ou então traz seu celular aqui, viu? Alô, Augusto Rex! O que acontece em Vegas? Morri em Vegas. Me arrasta no morro que eu te levo pras ideias. O que acontece em Vegas? Morri em Vegas. Me arrasta no morro que eu te levo pras ideias. Com saudade, tá me procurando. Tu tá com saudade do bagulho doido, bebê? Daqui a pouco ela tá encostando. Sabe que sou louco. Hoje lá em Melgaço tem Tom Mix e Matheus Fernandes. Eu mando lá a localização. Hoje vai ter festa no Seu... Bruna Lima, lá de Mãe do Rio, tá aí comigo! Seu... Ai, Calica! Ela dispensa baladas, amiga, pra ficar comigo. Eu sou seu esquema preferido, porque eu sou seu esquema preferido. Tá na pegada diferente do raqueiro. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Agora é sarra, sarradinha, namorar não pode. Sarra, sarradinha, namorar não pode. Nosso sentimento é só um grupo. Ah! Pode agora, é sarra, sarra, sarra, sarra. Vem, vem, vem, sarradinha, namorar não pode. Sarra, sarradinha, namorar não pode. Nosso sentimento é só um grupo de pagode. Nosso sentimento é só um grupo de pagode. Alô, meu amigo Ítalo Podoski. Namorar não pode. Valeu pelo carinho. Sarradinha. Tá no camarote, robô, Lucinho. Nosso sentimento é só um grupo. Obrigado, Carol, Elisa, Lucas, show, Michele. Grupo de pagode. O da W do posto, Abraão Mix, também tá na área! Galera da moto! Não quero mais namorar! Tropa da couro! Couro! Tropa da couro! Coronel! Tropa da couro! Couro! Couro! Tropa da couro! A tropa da coronel! É rajado de goque, ela joga na cara. Lucinho Show e a Carol tá comandando o camarote direito. Que te come, te deixa molhada, te dá uma sarrada. O kit rajado. Piranha safada. Rony Show, Caio Super Fuga. Convida. Valeu pelo carinho também. Vem toda princesa pra dar buce. Vestida de Fendi ou de Maria Gay. O papai é santa, pra mamãe é santa. Mas chegou aqui, kit, tu vira. Deixa eu mandar um abraço pra galera do camarote. Nossa. Depois... Johnny Vales da Royal Black, o meu patrão Fábio Sati, galera do depósito LE Bebidas, Robô Metralha, o Matheus da Eco tá comigo. Então desce o uísque, vai transar doidona. Super Fortaleza. Obrigado também a nossa Super Fuga. Coronel. O Miguel Ferro, o anão de Marituba. O Gateado, alô, meu amigo Cabeção. Família Resenha. O Henrique do Posto também. Resenha do Mestre. Tá todo mundo aí comigo, valeu pelo carinho. Molhada, te dá uma sarrada. O kit rajada. Piranha safada, cachorra ninfa. Agora tá a galera aqui, meu irmão, da área VIP. Chute da Sorte. O Biro Show, o mascote também tá aqui comigo. Maria Helena tá aqui do meu lado. O canal Pressão. O Andrei ficou com dois camarotes aqui, viu? Os MDT de São Miguel. Alô, Henrique do Posto. O fetiche dela. Terrorista é bagulho doido, viu? Então desce o uísque, vai transar doidona. O fetiche dela é foder na onda. Então desce o uísque, vai transar doidona. Fábio Sete, sua primeira dama também, sua esposa. Lucas Jainara. Alô, Duda, tá aí comigo. Tá de ali. Tá de ali. É a tropa do coronel. É a tropa do coronel. DJ Tom Mix. Agora. Fui esquecido. Sinto que tudo acabou. Tá tão difícil, difícil pra mim aceitar o fim do nosso amor. Nossos momentos sempre lembrarei. Agora é hora de recomeçar. No... Ai, bebê! Lembro que chorei por você. Lembro que só me fez sofrer. Não vai embora, vai se arrepender. Aí! Lucas Show e a Michelle Carvalho! Los Gringos, fechado com o Joey Barbearia. Diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia. Que vai sentir saudade da minha companhia. Então, Romeu. É Paty Pink. Momentos inesquecíveis que o Tomix se toca assim, vai. Queria me lembrar de você assim, com um sorriso aceso, amore. Como se fôssemos um capixaba. O capixaba. Como tenho vontade. A rainha também do Ângelo Gomes tá aqui comigo. Queria estar junto de ti. É mesmo, é? Te dar um beijo ardente com sabor. Mas como não posso ter você aqui, fico... Não podemos esquecer do JP, o empresário Bruninho. Primeira dama Patrícia também tá aí comigo. Tá todo mundo. Meu Deus, já bate uma saudade. Pra que insistir nesse amor que já sei que já deu? Vou embora para sempre. São amores que deixarão uma emoção para sempre. Momentos que foram inesquecíveis, gravados na mente. Certos amores nos deixam. Obrigado, meu amigo Henrique! Tá aqui com o Bruxa, aqui em São Miguel, e preparando tudo. Que dezembro tem a volta do Tomix. Lá em Nova Timoteu, ó. Pai tá voltando, pai tá voltando, bebê. Obrigado também, o Henrique Bala. Supermercado Econômico. Valeu pelo carinho de todo mundo. É sucesso. Estou sofrendo aqui sozinho a chorar. Você brincou com os meus sentimentos. Mas no meu mundo não existe só tu. Estou indo pra sempre. Até sete, peraí. Você não sabe o quanto que eu amo você. Vou correr contra o tempo. Vai abandonar o bonde? Só ele pode curar as feridas do amor que eu estou vivendo. São amores que deixarão. Que me viu partindo, eu Obrigado, careca. Alô, Lucas. Tá aí comigo, direto de São Domingos. Manda abraço pro mascotinho, o Bruxo. Bruxo. Cadê o Nilson Bala, meu irmão? Pelo amor de Deus. Riquezas e colocar em você. Pra te convencer, aprendi a falar inglês. I love you much, vou te dizer. Você é o meu ouro negro. Railton Rex. É ex-pop, agora é Rex. É bruxo. Tá fechado com o Tomix. Pelo lado não me falta nada. Sei que voltaria. Alô, Renan, chega aqui, Renan. Eu fui buscar meus sonhos no garimpo. Já tinha decidido ficar rico. Pra te envolver, resolvi trazer todas as riquezas e colocar em você. Pra te convencer, aprendi a falar inglês. I love you much, vou te dizer. De marcante, levanta a mão pra mim que eu quero. Só quem gosta de marcante. Quem gosta de marcante, levanta a mãozinha pro céu. Levanta, levanta, levanta, levanta. Levanta que lá vai pedrada, bruxo. O Danilo do Super Palio 3D lá de Nova Timoteu, ele fala assim: eu te falei pra não se entregar, não quero ver você se machucar, procurando amor onde não há. O meu amor não quer te ver tão só, procure observar ao seu redor, que ao teu lado eu estou. Fala pra mim, bebê. O Moisés da família Play tá por aqui comigo. Cadê o Moisés? Verdadeiro amor vai encontrar. Alô, Moisés, fala comigo. Mas eu te digo que esse sentimento que há em mim precisa de um caminho pra ser. Cadê o Juninho Pressão, homem das 4 horas? Ser você. Tá no hotel? Se encontrar no Super Transação. O Neguinho mais pobre lá do Passat. Tá junto comigo. Aí, Neguinho. Bora pra cima, Neguinho. Só não vai ficar porre, pelo amor de Deus. O Matheus. Empresário Renato, tio Alô, tá todo mundo aí. Chute da sorte fechado com o Tomix. Não tem jeito, explodiu. Só faltou um pix. Escute a minha voz, ouça o que eu te digo. Olha, eu já tô ligando pro Matheus aqui. Atende aí, Matheus. Atende, mestre. Longe de você. Olha, eu joguei no Palmeiras hoje. Tá faltando meu pix aqui, viu? Só mais uma chance. Lucas Show, Michele Carvalho, Lohane Barbosa. Roubou metralha, é o nome da emoção. Por onde quer que eu vá, te vejo em tudo. Fala, gordo. Fala, gordo. Você me enlouquece e me deixa confuso. Só mais um. Tu não sabe que é brincadeira, não? Outro amor não. Amizade pode, não envolve dinheiro, envolve sim. Companheirismo. Sucesso, obrigado meu amigo Matheus. Você sabe disso, mano. Marcos Martins, Augusto Rexer. Já que eu não tô bebendo, Matheus, pega um pacote e bebe agora por mim. Manda, manda, NC, NC. Segura no batidão, no batidão, no batidão. Soquinho no céu, soquinho, vai, vai, vai, vai, segura. Como foi que ela veio? Ela veio assim. Vamos parar de jogar gelo. Pra quem quiser mandar o seu abraço, só vir aqui, que não dá pra enxergar porra nenhuma por causa da fumaça. Quem não quiser vir aqui, manda mensagem no WhatsApp, mas não joga gelo não, papai. Direita, valeu meu amigo Primo Eric, você a Patrícia também, a IP Boutique, fechado com o Domix, alô da W do posto, bora Abraão! Tudo que a gente viveu são motivos pra sonhar, e eu me encontro só, penso em você olhando. Obrigado família Resenha, toda essa galera, galera da moto também tá aí com a gente. Das ondas, os... Obrigado também, meu parceiro Henrique do Palo. Alô, Henrique! Eu me vejo assim, só pensando em você, amor. Vendo o sol se pôr, as estrelas e a luz do luar. E a noite chega. E eu continuo só pensando em ti. Vem pra mim, está tão frio aqui. Está tão frio aqui. Já amanheceu? Já amanheceu. Do Elite, Lalica Mil Grau, Sucuri, Nenezito, oh, yeah. E o meu amigo Jorginho. Você é dona dos meus sonhos. Fico imaginando a tua boca dizendo assim: vem pra mim. Você parece com o quê? Você parece criança que precisa aprender. Chega esse momento, chega a galera ficar pensando, hein? Pensamento tá longe, hein, papai? Não esqueça um dia, quando você menos esperar. Onde eu não estiver, a minha voz vai estar. Mix. Não adianta esconder, eu tô machucado hoje por... Obrigado, Lucas Show, Michele Carvalho, Lohane Barbosa. É todo mundo aí comigo. Lucínio Show, Carol, Lacínio Marcilene, Bruno e Trio. Repita comigo, Bruno e Trio. DJ Tom Mix. Agora. agora. Deixa eu lindar mais um pouquinho. Domix. DJ. Domix. Banda Amazon. Domix. E aí, Fanda? Foi como um ano e um segundo. Seus olhos negros, luz no escuro. E um sorriso à flor da pele. Oh, oh, oh, oh, a flor da pele. Oh, oh, oh, oh, a flor da pele. E em você o meu mundo. Imaginei pra sempre ser tua. Bora, meu parceiro! Maneira de te... Bora, meu maninho Fabrício! Oh, oh, oh, oh, de te ter. Bacana ter você aqui comigo, viu, meu irmão? Melhor canal, sem dúvida nenhuma, do estado do Pará. Vendo pela primeira vez. Lá só rola o bruxo. O bruxo. Procurei, e nunca mais te encontrei. Desde então sou infeliz. Foi embora, amor, me deixa só. Eu nunca vou gostar assim. Bebe mais esse gole. Bebe, bebe, bebe de engraçado. Bebe, danado! Toda a galera por aqui comigo! No chute da sorte, a potência paraense! Valeu pelo carinho, todo mundo tem moral, hein? Espero um dia poder te encontrar e reviver aquele amor que não pude te dar. Cadê minha água, produção? Pra mim, diz. Sem você, o luar, as estrelas vão me guiar. Vou te encontrar onde você está. Quem não vem me ver, volta pro meu ninho. Mundo é o vazio. Sempre esperei pelo teu carinho. Futuro prefeito lá de Peixe Boi, alô, Cadu da Bicada! Prefeito não, vice! Prefeito vai ser o Henrique! Você possa me notar. O Marcos Martins, o Augusto Rex também tá aí comigo! Onda, será que é amor? Aonde ele chegar? Com Mix, eu sou o bruxo, o bruxo. Ah, isso. Cadê meu amigo Miguelzinho? Cadê tu, Miguelzinho? Careca, bora tomar uma agora, careca, bora. Foi por você que eu me apaixonei. Deputado Careca e também o mascote. Perdidamente, é? Bora, Lucas. Você me deixou. Eu não consigo me controlar. Vai mandando o celular, bebê. Joia e barbearia lá na Vila da Curva. É onde tem aquela curva, mano. Conheço os teus carinhos. É lá na curva. Eu não esqueço. É lá na Ilharga. Você me tem. Sassá Moral junto com a Ju Santos. Marcos Menor do Caçaneira. E você. Carol Alequina, Japa em São Miguel do Guamá. O casal onde Deus permite sempre, viu? Permitir unir e jamais separar. Todo meu amor. Fechado com o Domingos. Sou toda tua e só você me dá prazer. Chico doido, vem logo pra mim. Chico doido, terrorista doido. Pra ti, em Bragança, eu quero te seguir. Rafinha Mega Moda. Chico doido. Olha o Rafinha Mega Moda, junto comigo aí, Rafinha, valeu, mano. Em Bragança, eu quero te sentir. Chico doido. Meu amor não tem fim. a Mari, Amanda e a Kimberly. Valeu, meninas. Deixa eu mandar um abraço aqui com todo carinho. E a galera da Nozes, fechado com o Domix, alô Wagner, alô Mike, toda a galera da Fênix. São Miguel, fechado com o Bruxão. Ai, bebê! Enlouquecida, você me deixou. Fábio Sati Futuro tá aqui comigo, viu? Ô Fábio, tô fechado contigo. Segura, papá! Bem-vindos, alô Marcelão, é vindo! Quando eu te vi, eu me apaixonei. O seu olhar se cruzou com o meu. Meu Deus, como era belo esse amor. DJ Tomix, te seguirei até o fim pra reconquistar esse amor pra mim. Eu quero mergulhar no teu amor. Foi tão bom, foi tão bom. Capixaba, foi tão bom. A ex-boneário Ângelo Gomes. É? Esse som, tá aqui comigo. É tudo ex. E a minha vida não é nada. Ex do Cadu. Sem você do meu lado, eu não sei. Os pitbull tão solto, meu irmão. Segura! Vem comigo, vem curtir. Vem comigo, vem curtir. Já acabou, viu? Vem, vem curtir, vou lhe dar só um pacadão de coração. Vem, vem dançar, vou te beijar e faz a galera agitar. Vem, vem curtir, vou lhe dar só um pacadão de coração. Vem, vem dançar, vou te beijar e faz a galera agitar. Moçada, você vai enlouquecer. É um pacadão a nave que estremece, pode crer. Venha logo com você. Sempre primeiro, não adianta comparar. Esse é o poderoso, sempre primeiro lugar. Já tá? E agita aí, é muito. Só empresário, não vou me meter nesse meio. Bora no seu coração. Vem te bora bater foto que tá na hora da foto. É poderoso, Ruby, as passionave do som. Um monumento em caixa. Uma porrada de som. DJ Fábio nas paradas, detonando sem parar. Obrigado a toda a galera do Águia de Ouro. Suzão, porrada de qualidade. Valeu pelo carinho de todo mundo, toda a equipe que se empenhou o máximo por esse evento. Parabéns para todos vocês aí, viu, gente? A espaçonave vai decolar, abrindo as suas asas, girando sem parar. O gordo da família Resenha, Delcínio Red Live, tá aqui. Bate forte coração, bate forte coração, bate forte coração, bate forte coração. Tá junto comigo, fala comigo, Dani. Quem é o teu DJ, mulher? Domix, Domix. Aí detona. Nem o sol, nem o mar vou poder decifrar. Meu amor, me perdoe, eu chamo pro rubi. As promessas que eu fiz, todas elas em vão. Toco teu carinho pela curtição. Curtição de estar e poder dançar com um som que bate forte no estado do Pará. Espaçonave do som já vai decolar. Já chegando na nossa reta final. Obrigado pelo carinho de todo mundo. Obrigado por você que veio curtir com a gente essa noitada bacana, véspera do feriadão, aqui em São Miguel do Guamá. Que lotação, Marcela! O Márcio da Cerâmica Modelo, o homem do dinheiro, tá aqui comigo. É sucesso pra dança demais. Jeitão Mix. São dois corações, escondo o sentimento, me dando um sorriso. Não quero seu amor, me dê só um momento, é disso que eu preciso. É só você vir aqui me acompanhar e quebrar esse gelo que tem dentro do seu coração, meu bem. Só liga falando que hoje a noite tem. Me chamando e me dizendo que essa noite tem, meu bem. Só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem, meu bem. Só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem. Muita pretensão, nós dois seu colchão. Bagunça esse vaqueiro com seu olhar castanho. É uma alucinação, se faz eu acho bom. Até parece que eu tô vivendo um sonho. É só você vir aqui me acompanhar e quebrar esse gelo que tem dentro do seu coração, meu bem. Só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem meu bem. Só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem meu bem. Só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem. É só fazer a conta, bebê. Quando seu olhar cruzou com meu olhar, tentei. Galera, vou tocar mais duas aqui, a gente vai encerrar. Só por conta do horário mesmo. Professor Luan, o Alan e o Motora Júnior também tá aqui comigo, obrigado. Um caminho só pra te atiçar. Vivia mesmo era me entregar. Me entregar. Duvido. O clima que rolou foi cenas de amor. Quero ter você. Até o Lucas e o João Pedro também tá aqui comigo. O clima que rolou foi cenas de amor. Nosso som é massivo, você vai gostar. Piseiro tá rolando e não pode parar. Festa na roça é assim. Segura minha mão que você roda pra mim. Que eu te ensino. Vai lá comigo pra valer. Só eu e você. Vai dançar assim pra mim. Se jogando pra assim. Vamos juntos, chamiga. O piseiro vai tombar. Bora, bruxo! Vai dançar assim pra mim. Se jogando pra assim. Vamos juntos, chamiga. O piseiro vai ficar do seu lado e falar no ouvido que... Valeu pelo carinho também do Eric Moraes, irmão do Johnny Valles. Em outubro vai estar lá, lá em Daial, lá em Santa Catarina, curtindo o bruxo. Obrigado, gente, valeu de verdade pelo carinho de todo mundo. Já tô morrendo de saudade, viu? Bora, Lucas. Obrigado, meu irmão Lucas. O Lucas Martins. Pode estar desfaqueiro, meu amigo. Pode ser o Domingos. Valeu, meu irmão. Alô de verdade, viu, meu garoto? Teu pedaço de pecado e corpo colado, vem dançar comigo. Quero ser teu namorado, ficar do seu lado e falar no ouvido que você é a mais bonita. Cadê o barão? Cadê o barão? Alô, barão! Alô, peixinho! Faz esse vaqueiro feliz, verdade. Vem, manda logo de beijo, quando te vejo, acabou com a saudade. Domingos! Tô querendo te amar de novo. O teu beijo me enlouqueceu. Tudo que a gente já fez foi pouco. Quero sentir seu corpo no meu. Hoje vai ter show e eu vou esperar. Esse é o Tomix. Por você, meu príncipe, que eu quero. O Felipe Marque, alô, Felipe! Então toca pra mim, me faz delirar. O som da galera vai fazer você dançar. Príncipe Negro é um show. Ele é quem vai tocar. O bruxo me convida você pra dançar, meu amor. Príncipe Negro é um show. Ele é quem vai tocar. Me convida você pra dançar. Valeu, Abraão, obrigado todo mundo. Valeu todos vocês, valeu Dadab. Valeu, meu irmãozinho! Obrigado, Lucínio. Obrigado, minha amiga Carol. Vitor Moral, professor Alan, Luciano Moral também. Cadê o primo Eric? Hoje eu tô bem, pensando em você. Eu quero que saibas Obrigado, minha amiga Patrícia. Obrigado a todos vocês, viu, gente? Obrigado, galera da área VIP aqui. Valeu pelo carinho, família Resenha, cara. São vários. Obrigado, Super Fuga. Chute da Sorte também, obrigado pelo carinho. Obrigado, meu amigo Fábio Sati. Railton, tá na hora de levar o homem, viu? Já tá naquela base. Hoje ele falou que vai dormir contigo, rapaz. E aí, robô? DJ Tomix faz um show. Primo Guido, nome da emoção. É mesmo, Miguelzinho, cadê o pato no tucupi? Algo desse som te chamo pra dançar e nesse ritmo. Acende as luzes, Marcelão. É o